Flash Labiduca, o minuto que educa. Porquê que a Lua brilha? Na verdade, a nossa Lua não tem um brilho próprio, ou seja, não emite luz. O brilho que nós vemos trata-se da luz do Sol refletida pela superfície lunar para o nosso planeta. A Lua gira à volta da Terra e demora quase um mês para dar a volta completa e ficar novamente em frente ao Sol. Por isso, nem sempre a vemos da mesma forma. Depende da posição em que ela se encontra. A Lua tem quatro fases. A Lua nova, que não é visível da Terra. O quarto crescente, onde o quarto direito fica iluminado. A Lua cheia, onde podemos ver a face toda iluminada. E o quarto minguante, ficando com o quarto esquerdo iluminado. Ocasionalmente, o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, dando origem a um eclipse. Sabias que foi em 1969 que o homem pisou a Lua pela primeira vez? Flash Labiduca, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.